Tudo no pessoal, tudo no profissional. Esse cara é muito gente boa. Tô louco mesmo. Não consigo descobrir nada desse toque de ding dong aí, meu. Eu não descobri nada. E o galera aí de casa, acertou? Penteio, ô louco meu, ô penteio, ô louco. Você é meu sócio desde a época dos perdidos da noite. Ô louco. Isso é do tempo que a TV ainda era preto e branco e o Zagallo ainda era técnico, ô louco. Tadeu tá dando, vai começar agora a tocar aqui. Desde a época dos perdidos. Aí galera! A galera que veio aqui diretamente aí da Praia Grande. Ei! A galera aí que veio aí do Complexo do Alemão. Anos de carreira, 10 DVDs, 11 LPs. Aê, Padre Marcelo, galera! Esse programa aqui vai durar uma semana, galera! Uma semana que vai durar esse programa aqui! Caminhão do Faustão! Trazendo prêmio pra você!